Ai, doutor, meu coração tá doendo. Calma, meu amor. O doutor Brega chegou. Boa tarde, amado ouvinte! Quem fala com vocês é o Cipriano, mas pode me chamar de Doutor Brega. E você está na Rádio Fred FM, o som que te acompanha. E todo domingo, das 17 às 18 horas, Doutor Brega. Com reprise toda sexta-feira, das 20 às 21 horas. Sempre levando muito romantismo para o finalzinho da sua tarde. E atenção, pacientes do amor! O Dr. Brega prescreve agora uma dose boa de nostalgia, hein? Em 1985, uma das maiores intérpretes da nossa música lançou essa canção, que virou hino lá no norte do país, especialmente no Pará, onde ela ganhou vida própria. Mas antes da gente rodar essa preciosidade para vocês, hoje o tratamento é especial, hein? E quem vai apresentar essa história para vocês é ninguém menos que o compositor da obra. E direto do nosso consultório sentimental, com a palavra, Beto Fai. Ed, tudo bem? Meu nome é Beto Fai, sou compositor. Moro no Rio de Janeiro, há muitos anos componho e toco piano, violão, componho, canto, blá, blá, blá, blá. E sou autor da canção Pressentimento, gravada primeiramente pela Amelinha em 1985, em parceria com Fausto Nilo, parceiro de Moraes Moreira, Fagner, enfim, autor de muitas letras famosas, boas. É um compositor, um letrista e urbanista, arquiteto cearense. E nessa época ele morava no Rio de Janeiro. É muito amigo meu, de muitos anos. E na casa dele eu levei duas músicas, por acaso, no violão. Meu instrumento é piano. Uma que eu estava muito afim que ele fizesse a letra, que eu não me lembro qual era. E a outra era Pressentimento, que eu não estava dando muita bola. Mas ele, com faro fino... Não, mas é essa que eu quero. Era super simples, super... Poxa. Aí arrasou, fez uma letra, como sempre, um absurdo, né? E durante um tempinho ficava mexendo em alguma coisa. Pode completar seu beijo, despedaçando a memória, não sei o que. Vai cantar uma parte. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Aí ele... Ficou na dúvida se era pesada, queria botar sonhada. Eu, não, é pesada, que tem aquelas pequenas mudanças. E ficou genial. Aí a música ficou incrível, que adorei, acabei, poxa, achei, foi ótimo. Aí a Melinha gravou em 1985, mesmo ano que o Fagner também gravou a mesma canção, em ritmos diferentes, inclusive com o mesmo arranjador, o Reinaldo Arias. E a Melinha fez isso pela gravadora CBS com produção do Fagner, né? E uma ficha técnica foda, né? Com uma levada, a chamada da música. O arranjo do Reinaldo Arias, o Ricardo Silveira na guitarra, Fernando Souza no baixo, que faz um baixo, que é uma chamada incrível. Théo Lima na bateria, Chico Batera, grande Chico Batera na percussão e marimba, né? E o Ari Sanches, o Ari Santos, né? Grande percussionista, fazendo as congas, né? Poxa, aí ela gravou, o Fagner gravou em ritmo de ska, com o mesmo arranjador, só que diferente. Ela gravou como eu fiz originalmente, uma coisa meio Caribe, uma balada, e o Fagner gravou em ritmo de ska. Aí tudo bem, a música rolou, babá. E depois, não sei o que aconteceu, ela fez uma regravação com um forró universitário, coisa assim, e me ligou. Beto, acho que um ano depois, ou dois anos depois, Beto, estourou no Norte. Pô, demais, legal. Aí a música começou a se popularizar, anos depois, né? E foi acontecendo isso, e foi rolando. Mas a gravação que ficou foi a primeira dela, não a regravação. Com aquele baixo, dum, dum, dum, dum, dum. Todas essas bandas populares regravaram essa música, nem sempre me dando crédito, a mim e o Fausto Nilo, né? Adulterando, né? Mas tudo bem, adulterando a autoria, uma coisa que me deixou muito triste. Mas enfim, a música foi um sucesso louco, até hoje. E essa música eu não esperava, né? Uma coisa que naturalmente se popularizou. Banda Calypso, João Gomes canta de vez em quando, Tarcísio do Acordeon, artistas populares. Tomou esse rumo. E uma letra sofisticada. Vai entender por quê. Mistérios da canção, né? Da música. A música tem isso. A música toma seu caminho, né? E acho incrível. Curiosidades. Tem um pedaço da letra que fala: pode completar seu beijo, despedaçando a memória. Despedaçando a memória, né? Neguinho canta e grava, às vezes, desperdiçando a memória. As gargalhadas, né? A gente acha o máximo isso, né? Totalmente psicodélico, totalmente absurdo, né? Muito louco, mas é uma maravilha. Acho incrível, faz parte isso, né? A pessoa ouve de outro jeito. E a música tem esse seu caminho. E a canção é uma canção simples, né? Que eu fiz no violão, da maneira mais simples. No Fausto sacou isso, cara. Isso que é uma maravilha. E botou essa letra linda, como todas as letras desse cara, que é um amigo de sempre. Eu sou fã do trabalho do Fausto Nilo. É um dos maiores letristas de todos os tempos. Do Brasil, ele, Abel Silva, Aldir Blanc, tudo até desse nível. Chico, né? Chico Buarque, que, aliás, tem uma parceria com o Fausto e Fagner, também é genial. Mas essa música, aí ficou, o caminho dela foi esse. Até hoje as pessoas regravam. Né? Joelma canta em show de vez em quando. Uma maravilha. E é isso que eu tenho que dizer sobre o pressentimento, que me deixa feliz, me deixa triste, porque adulteram a autoria, né? Uma coisa incrível. A editora Sony Music Publishing, faz pouco, né? Por isso. O Banda Calypso gravou também, bababá, babá. E a música se popularizou do Pará, ao ponto de ninguém falar hino do Pará, no YouTube, as pessoas, até hoje os DJs tocam lá. No Maranhão também tem um artista, que eu não vou dizer o nome, que adulterou ao ponto do DVD aparecer os créditos do DVD no meio da música de outros autores. Sabe, é um absurdo, mas enfim, eu não quero nem pensar nisso. O lance da música, que é o grande barato da história. É a música linda que eu adoro e se popularizou. E a história é essa. Once Upon a Time, contei a história, isso. Um abraço grande para todos.

E vocês acabaram de ouvir Última Canção, sucesso que marcou a estreia meteórica de Paulo Sérgio no ano de 1968 e se tornou um clássico eterno da música romântica brasileira. Em seguida, Uma Música Lenta, sucesso da Lilian. E para fechar o bloco, Brega do Amor, com Adelino Nascimento. E se você gosta do nosso programa, se você curte essa ideia de resgate cultural da música popular brasileira, muito popular e muito brasileira, inclusive, né? Então fala da gente por aí. Se você tem um amigo que gosta desse tipo de música, manda link do YouTube. Estamos no YouTube, hein? Tem alguns programas lá. Falem do nosso programa, se vocês gostam. Falem do Dr. Brega. Espalhem essa ideia por aí, por favor. Projetos pequenos crescem muito nesse lance de boca a boca. Uma pessoa fala para outra, que fala para outra, enfim. E assim a gente vai se tornando conhecido. Nós não temos grandes marcas por trás desse projeto, nem pequenas também. Não temos anunciantes, pelo menos por enquanto. Somos um projeto totalmente autoral e independente. Então, quando vocês falam da gente, quando vocês mandam link do programa, vocês estão ajudando a gente a espalhar essa ideia, né? A continuar com esse trabalho. E agora, sem mais enrolação, com vocês, Silvio Brito, Aumenta o Som. Pacato cidadão, vindo da Paraíba, ou era Pernambuco, Ceará, não sei, só sei que é lá de riba. 17 anos, 17 irmãos, 10 ainda com vida. Saiu pelo Brasil, foi para São Paulo, levou quase nada, o que mais pesava era um montão de calos. Pau pra toda obra, vontade de sobra em busca de trabalho. Ai, minha mão, é mais bonito do que você pensa. Ai, meu pai, arranjei serviço aqui no edifício, abraço, tchau e benção. Primeiro salário, metade pra família. Aí comprou Ray-Ban, calça de blue jeans, rádio de pilha. Ainda sobrou uns trocos de muita hora extra, ai que maravilha. Conheceu uma moça no Ibirapuera, morena bonita, jeito de artista, flor de primavera. Aí então danou-se, ele apaixonou-se, namorou com ela. Ai, minha mão, é mais bonito do que você pensa. Ai, meu pai, tô apaixonado, tô quase casado, abraço, tchau e benção. Largou do edifício, foi cavar metrô, tentou outras coisas, fez de tudo um pouco, só não assaltou. Quis que aquela moça casasse com um moço trabalhador. Tiveram dois meninos, Jefferson e Clayton. Gêmeos berram juntos, gêmeos mamam juntos, um em cada peito. Tudo engano dela, erro de tabela, agora não tem jeito. Ai, minha mão, é mais bonito do que você pensa. Ai, meu pai, agora eu sou pai que nem cê é meu pai. Abraço, tchau e benção. Mas veio o desemprego, e com o passar do tempo, o sonho que era doce acabou-se, a coisa foi ficando séria. Ela então danou-se, desapaixonou-se, fugiu da miséria. A alma dele então virou uma só ferida, pacato cidadão, mais um na multidão, perdido e sem saída. 27 anos, 10 de desenganos nos becos da vida. Ai, minha mãe, é mais doído do que você pensa. Ai, meu pai, coração ferido, mais que arrependido, que saudade imensa. É mais doído do que você pensa. Ai, meu pai, coração ferido, mais que arrependido, que saudade imensa. Ai, minha mãe, é mais doído do que você pensa. Destino, alguém que eu julgava amenizar a minha dor, humilde igual o menino que anseia por carinho de uma mãe em seu amor, minuto a minuto beijando. Um grande entusiasmo nosso amor envolveu, aos poucos foi tudo mudando. Por isso me revolto, já não sei quem sou eu. Vem ouvir o meu lamento, e como soa o vento, pois meu sofrimento é por te amar, meu bem. Quem souber de Mariana, uma figura humana, sensível, bacana, eu gratifico bem. Alguém que eu julgava amenizar a minha dor, humilde igual o menino que anseia por carinho de uma mãe em seu amor, minuto a minuto beijando. Um grande entusiasmo nosso amor envolveu, aos poucos foi tudo mudando. Por isso me revolto, já não sei quem sou eu. Nesta vida eu já não aguento. Ah, ah. eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Nesta vida eu já não aguento. Ah, saio por aí pra lhe procurar. E pelos bailes da vida eu já não lhe vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Nesta vida eu já não aguento. E nesse bloco eu toquei para vocês Nos Becos da Vida com Silvio Brito. E eu quero oferecer essa para nossa ouvinte Rafisa, lá de São Luís, no Maranhão, que escuta a gente aí desde a primeira edição, ouvinte fiel, e eu sei que ela é fã do Silvio Brito, então eu toquei essa para ela. Rafisa, essa foi para você. Em seguida, Mariana com Baltazar. E fechando o bloco, Fim de Festa com Adilson Ramos. E agora deixa eu abrir aqui o consultório do amor empresarial. No bloco anterior eu disse que esse programa não tem marca por trás, não tem patrocinador, não tem aquele tio rico que banca nossos delírios musicais, nossos projetos artísticos. Mas ó, se você é empresário, comerciante, dono de mercadinho, de loja, de farmácia, de consultório, de pet shop, ou até de loja que vende capa de celular parcelada em 12 vezes sem juros, e quiser colocar sua marca junto desse programa cheiroso de nostalgia e emoção, me chama no direct, @doutorbrega, @radiofredfm, Fred com dois Ds e Y no final. Segue a gente lá no Instagram e a gente conversa. Sem burocracia, sem terno e gravata, só um café, uma ideia boa e quem sabe uma parceria. Porque aqui a gente pode até não ter patrocinador, mas a gente tem estilo e tem audiência apaixonada. E olha, marca que apoia a cultura popular não perde cliente, ganha coração. E agora com vocês, Vando. E logo em seguida tem pedido do ouvinte no Zap do Brega. Mas tudo só depois daquela vinhetinha engraçadinha que a gente toca sempre. Então, aumenta o som porque você está no programa dos Corações Apaixonados. Doutor, o senhor gosta de mulher decidida? Gosto sim. Mulher decidida é coisa bonita. Pois eu decidi que eu quero o senhor todinho pra mim. Por que você não vem me dar um beijo? Ai, menina, eu sou tímido. É muita responsabilidade pra um homem só. Chama o próximo bloco que o Dr. Brega tá passando mal. Invadindo as margens do meu coração, parece um desafio. Aumenta a solidão. Quando a lua deita em minha rede, tua falta é minha companheira. Me aqueço a noite inteira nos braços da ilusão. Ei, ei, ei, tá faltando um pedaço. Ei, ei, ei, um pedaço de mim. Ei, ei, ei, tá faltando um abraço. Ei, ei, ei, falta. Vou contando as curvas do caminho, te adorando em cada pensamento. É doce o sentimento, é grande o meu amor. Uma nuvem traz a tua imagem. Brisa calma e transparente, miragem inocente no olhar de um sonhador. Te adorando em cada pensamento, é doce o sentimento, é grande o meu amor. Uma nuvem traz a tua imagem, numa brisa calma. Yeah.

E assim a gente chega ao final de mais uma consulta sentimental aqui no Dr. Brega. E se o coração pediu um abraço, o Vando entregou. E vocês ouviram, tá faltando um abraço com Vando. E logo em seguida, atendendo ao pedido do nosso quase sócio Tom Moscardini, nós tocamos Secretária com Amado Batista. Um abraço ao meu grande amigo Tom Moscardini, lá em Belo Horizonte, sempre na escuta. Amigo de longa data e ouvinte fiel do Dr. Brega, valeu mais uma vez pela sua participação, Tom. E agora os últimos recados. Se você perdeu esse programa ou quer escutar de novo, ele estará disponível no Mixcloud e no Internet Archive a partir de terça-feira. Links no Instagram do Dr. Brega, então segue a gente lá, @DrBrega. E sexta-feira tem reprise das 20 às 21 horas, mais uma oportunidade para você escutar a gente. Estamos também no YouTube, o streaming mais popular do mundo. Então se inscrevam no nosso canal. Mais uma plataforma por onde você pode escutar o Dr. Brega. E se você quiser fazer aquele Pix esperto e afetuoso para o nosso programa, nossa chave Pix é 11 9 5930 8099. Repetindo, 11 9 5930 8099. E esse é o chapéu do Dr. Brega. E esse é o mesmo número do zap do Brega. Então, se você quiser aproveitar para pedir uma música, o número é o mesmo: 11 9 5930 8099. Peça a sua música, deixa aquele recadinho especial para o nosso programa, que eu vou ficar muito feliz. E domingo que vem a gente se encontra novamente. Sexta-feira tem reprise das 20 às 21 horas. Então, um grande abraço a todos vocês e valeu! Doutor, essa paixão tá me deixando quente. O que é que eu faço? Receita do dia. Tome 3 doses de Reginaldo Rossi, 1 comprimido de Odair José. E se a paixão persistir, volte semana que vem no mesmo horário. Ai, doutor Brega, você é demais.